3601, controle. Afirmativo, chame Recife 13325 ou 3251. 13325251, bom dia. Autorizado, chama táxi. Salvador, o senhor é 6251 para o táxi, 123 a bordo, 45, alterna Galeão. 123, 45, Galeão, táxi autorizado, Pati 1, Índia Alfa. Construtora da Mazera, chama pronto, altímetro 1012. Quem tem que demorar pronto, construtora? Salvador, bom dia, Azul 4177, Foxtrot 380 para Vitória. 4177, Vitória autorizado, 380, Operito 50, Nicola da 10, primeira curva direita da El, Leda Elze, controle em 199, decimal 35, transponder 5135. 380 para Vitória, via 350 para ajudar, 05 para direita da El, Leda Elze. Controle 1935, tá? 1935, às 8:40, tá certo. 177, correto, é a hora que eu tiver que estar na mesa. Tá. Próximo ao computador da 1-0, totalmente. 6251, linha de escola, 1-0, 120 graus, 089. A linha fala, cadê? Salvador, bom dia, WebJet 6749, frente da Fox Trot, para autorização Guarulhos, 340. Chama a torre, 1-1-895. 2-1-9-5, obrigado. 1 decolado, 36, controle 1-1-9-3. 1935, obrigado, ótimo dia. Você também. Para Salvador, bom dia, chama 6251. Salvador, Xenar 6251. 6251, bom dia, contato radar na decolagem, se mantenha 360, pós 2000, Leda. Pós 2000, Leda, grato. Salvador, Torre, muito bom dia, Objeto 6749, gente na porta de trás para autorização Guarulhos 340. 6749, autorizado Guarulhos 340, Pergilu 21, decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição Elefa, controle 19, decimal 35, transpondo 5140. Sim, por favor, somente a saída. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa. Alfa autorizado Guarulhos, 340, saída A, por transição Elefa, bola da 10, primeira curva direita, controle no 119, decimal 35, transponde 5140. Correto, chama para pegar estacionamento. Chamará, o FJ 6749.